Panorama Agrícola para 24 de maio de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 24 de maio de 2012, quinta-feira de lua nova. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje está o Márcio Peixe. Toque de cordona, água na cambona, chimarrão fandango, paneirão no pé. O ditado do programa é: o amor nunca falha. Quero arrastar pé, se fujo do fone, um toque brasileiro, não penso em dinheiro. Confira no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma dica sobre alimentação. No noticiário, Santa Catarina cria cooperativa central de arroz. Setor de pesquisa quer valorizar conhecimento do agricultor. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre contabilidade agrícola. Ligue 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cuidado com as sobras de alimento. Guarde logo na geladeira e em potes limpos e bem fechados. Na hora da compra, recuse embalagens enferrujadas, danificadas ou amassadas. É hora das notícias. Para competir no mercado nacional e internacional, cinco cooperativas agropecuárias de Santa Catarina fundaram a Cooperativa Central Brasileira de Arroz, que será internacionalmente conhecida pela sigla Brasil Rice. Participam da central a Coperja, de Jacinto Machado, a Cooper Juriti de Massaranduba, a Cravil de Rio do Sul, a Copagro de Tubarão e a Cooper Sulca de Turvo. Essas cooperativas movimentam por ano um volume de arroz de 450 mil toneladas. A Cooper Central do Arroz tem como primeiras ações aperfeiçoar a logística e a comercialização em comum no mercado nacional e internacional dos produtos dessas cinco cooperativas filiadas. A EPAGRE Ciran vai monitorar em breve a qualidade da água consumida pelos moradores de Camboriú e de Balneário Camboriú. Uma sonda está sendo instalada no rio Camboriú para monitorar a qualidade da água no ponto onde é feita a coleta que abastece as duas cidades. A sonda é mais um dos componentes do sistema de monitoramento ambiental que a EPAGRE Ciran está instalando na bacia do rio Camboriú. Levantamento parcial do Ministério da Pesca e Aquicultura aponta que 1.500 dos mais de 5.500 municípios brasileiros utilizam o peixe no cardápio da merenda escolar pelo menos uma vez por semana. A pesquisa, que é direcionada a merendeiras e professores de escolas, será concluída no final deste mês de maio e vai apurar quantas escolas têm câmaras frias para estocar o pescado e se as merendeiras sabem ou não preparar o pescado e se há alguma dificuldade na aquisição de peixe fresco na cidade. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O direito dos agricultores e o conhecimento científico. Esses assuntos foram debatidos num seminário realizado na EPAGRE e promovido pela EPAGRE e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Um seminário sobre patrimônio genético. Quem fala mais sobre o assunto aqui no Panorama Agrícola é a professora da UFSC, Karine dos Santos, professora de Desenvolvimento Rural. Então, nós estamos preocupados, claro, em garantir o progresso do conhecimento científico, mas, ao mesmo tempo, estamos preocupados em garantir os direitos dos agricultores quando diz respeito ao acesso aos materiais que eles mantenham ou detenham nas suas propriedades. Isso tem a ver com o conhecimento tradicional? além do acesso ao próprio material, às próprias variedades, também ao conhecimento que eles têm mantido de gerações a gerações e que também por nós é valorizado. Porque é todo um conjunto de experiências que esses agricultores têm na forma de manejar esses recursos, certo? Então, eles não devem ser menosprezados, eles têm que ser valorizados e incorporados juntos ao debate, de forma que a gente possa avançar de forma conjunta, participativa. Em tese, um agricultor que tenha um experimento seu aproveitado pela pesquisa de uma empresa como o Epagri ou Embrapa teria direito a royalties? Cada caso é um caso, isso depende. Por exemplo, se a instituição de pesquisa convida o agricultor para implantar um experimento, é uma situação diferenciada. Agora, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com goiaba serrana. É um recurso nativo, uma espécie nativa nossa aqui do sul do Brasil. Os agricultores com os quais eu trabalhei, eu acessei e visitei esses agricultores e pedi autorização para acessar esse recurso. Naquele momento, eu não vislumbrava, eu não procurava fazer uso daquela pesquisa pensando em gerar retorno econômico. Eu fazia a pesquisa para gerar conhecimento e esse conhecimento ia ser novamente divulgado ao agricultor. Então, aí a gente não está falando em royalties, porque a questão é, vamos identificar esse conhecimento junto com o agricultor, né, agregá-lo junto ao conhecimento científico e difundir um conhecimento de volta a ele. Eu não estou tomando posse dele. Agora, se algum outro material ele tem um objetivo, vou coletar um material na casa do agricultor e esse material entra no programa de melhoramento e vamos supor esse material seja posteriormente protegido, e aí sim tem um royalties em cima disso, aí sim o agricultor poderia estar junto com os pesquisadores e com a instituição de pesquisa debatendo uma forma de contrato de repartição de benefícios, né? Nesse caso, onde se almeja valor econômico. Mas, nos casos onde a gente realmente quer valorizar a participação do agricultor e difundir o conhecimento, aí não tem uma questão de posse econômica, né? Falou aqui no Panorama Agrícola a professora Karine dos Santos. Fique ligado no Panorama Regional. Contabilidade das propriedades rurais. Aconteceu na Epagri, Estação Experimental de Lages, uma capacitação voltada à contabilidade agrícola para equipe de extensionistas rurais e de pesquisadores da Estação Experimental de Lages, que atuam no projeto de desenvolvimento da pecuária de corte da Serra Catarinense, denominado Reprotec. O objetivo desse encontro foi, então, do pessoal se atualizarem com o programa Contagre, buscando treinamento para desenvolvimento de habilidades contábeis e gerenciais, voltados, então, à gestão das propriedades rurais que fazem parte desse projeto Reprotec. O projeto Desenvolvimento da Pecuária de Corte de Serra Catarinense visa aumentar inicialmente o número de terneiros por meio da melhora dos índices zootécnicos da pecuária de corte, com a aplicação de tecnologias adaptadas e recomendadas pela Epagri. Segundo o pesquisador da Epagri, engenheiro agrônomo Cassiano Eduardo Pinto, que coordena a pesquisa do Reprotec, tem por diferencial, então, atuar em uma visão sistêmica com ações desde o mapeamento das propriedades, o manejo sanitário, a implantação de pastos cultivados, subdivisões de invernadas, o manejo reprodutivo, manejo das pastagens naturais, até, então, o gerenciamento contábil. Em sua fase inicial, o Reprotec vem sendo desenvolvido em 6 municípios da região onde concentra o maior rebanho de bovinos de corte. Então, pesquisadores extensionistas das gerências regionais de Lages e São Joaquim estão envolvidos, então, atuando então, nos municípios de Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Painel, Lages, Capão Alto e São José do Cerrito. O coordenador na parte de extensão, engenheiro agrônomo Newton Borges da Costa, tem então comentado sobre os primeiros resultados das propriedades de referência que